Búfalo, a revolução. Bruno Lima, gravações. Thiago Sampaio, pega esse CD pra gente deixar registrado hoje aqui no Maranhão. O Búfalo do Marajó. Fica sempre a me olhar. DJ Punk, DJ Guilherme. Meu parceiro Dudu, o nosso embaixador. Dá meu carinho pra ela, o meu calor. Vou dar todinho pra ela. Os amigos ela, de Nova Vida, ela, eles estão na área, valeu. Só dela, é só dela. Aqui do ladinho. Pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. O Búfalo está aqui, seguidores. Eu quero falar com ela. O Márcio e os amigos do Binguim. Toca mais uma, maninho. Toca, toca, toca, toca, toca do jeitinho. Preparando pro show. Daqui a pouquinho vai rolar muita chifrada. Chifrada pra esquerda, chifrada pra direita. Lá os vencer, enfim me peguei. Agora aqui sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, seus lábios vencer, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. O Búfalo do Marajó. Voa, cai, volta, voa. Vai ver meu amor. Pra dançar. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. E aí? Voa, cai, volta, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. Um homem não resiste a uma linda mulher. Cheguei da Al-Qaeda. Louco, estou louco por ti. Só passando pano. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. A gente vai tocar mais uma. Meu coração. Te liga, Maranhão. Ontem eu vi você. Meu sonho. Ontem eu te beijei. Meu sonho é ter você aos meus pés. O Búfalo do Marajó. DJ Punk. É, DJ Ione. Poder te tocar. Os ostenta na folia. Eles estão na área, valeu. E realizar meu sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti. Eu vou aos limites. Estão pra viver só pra mim. Vou aos limites. Olha o seu Márcio lá do Benguim, ele tá na área, valeu. Ele tá curtindo. Búfalo do Marajó. Começou um beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu fui. E a galera vai dançando. As luzes molhadas dos teus olhos me cegam. Olha, hoje tem Caribe Show. A nossa domingueira com... junto com o Mauro Son e a DJ Agatha no Caribe Show. Antigo e moderno. Os Coringa, o Jefferson, o Cafu e o Miguel. Eles estão na área. O novo Búfalo. Eterno amor. Nós somos eterno amor. Búfalo. O destino revelou um dia. Eterno amor. Nós somos eterno amor. O destino revelou um dia. Dudu, bate no teu peito e diz qual é o teu som. Búfalo do Marajó. Vou te procurar, seja onde for. Aqui. E ao te encontrar. Agora é o meu amor. Búfalo do Marajó. Sente como o sol. Punk. No mel tem um sabor. Rione. No mar a imensidão. E da noite um esplendor. Pra festa do Búfalo do Marajó. Meu coração procura por você. Eu preciso te ver. Sem pena de mim. Já já tem o show do Búfalo. A gente vai se preparando pra já já fazer um show pra galera. Maior estrutura audiovisual do Brasil. Búfalo do Marajó. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. A revolução não me deixa nem sentar. O seu corpo é leve como o vento, fico logo com o sexo. E um dia em meus braços ela vai estar linda, vai lá. Fico a esperar. Meu grande parceiro Thiago, ele tá na área também. Os amigos do Bengola, valeu todo mundo. O Bengola. O Búfalo está aqui, seguidores. Vamos, xiriri, com você, não precisa convidar. Vamos dançar, xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um xiriri, com você, não precisa convidar. Alô, Loia! O Barnabé te espera em casa. O que eu vou... Agora me deu medo. Xiriri, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho aqui. São dois passinhos. Agora é fácil de aprender. Sei que você vai gostar. Xiriri, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá. São dois passinhos pra cá. A gente vai tocar mais uma. E você vai... Bebê! É por isso que o Búfalo é diferenciado. Porque aqui toca de tudo! O Búfalo. O Búfalo do Marajó. Chifrada. Eu te quero. Aqui sempre. Eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber. É tão grande. Meu grande parceiro Marcelo Jackson, de São Luís, ele tá na área. Esse moleque é parceiro. Desejo de te amar. Um abraço, Michael Jackson. Não me canso de falar. Aqui. Que eu te quero. O Búfalo. Que eu te quero. Já deu o show do animal e a gente vai botando pra dançar aqui no Amapá do Maranhão. O Búfalo do Marajó. Eu não quero te perder. Os diferenciados. Também não quero te DJ Punk. DJ Rione. Mas que loucura, foi tão gostoso te conhecer. Seu beijo faz enlouquecer. Olha o que o cara vai falar pra ela, ó. Você é tão nova pra minha idade. Não dá em nada. Sou sua, meu rei, sem falsidade. Gostei, Cassiano. O Búfalo. Você é a coisa mais... Vai virar, quer ver? Acontecer. Quem tem orgulho de ser do Maranhão, aí dá um grito. Eu vim aqui só pra te ver. Chifrada. Meu amor, eu tô ligado em você. Búfalo. Eu tô que tô. Aqui. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Eu quero dançar com você. Você. Você. Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te... Lá vem mais um! Meu grande parceiro Aguinaldo, ele tá na área e ele disse: eu tô no sul que eu dou valor. Búfalo do Marajó. Só vou pra cama, pode camisinha. Só vou pra cama, pode camisinha. Só vou pra cama, pode camisinha. Só vou pra cama, pode camisinha. Ô Búfalo. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito. Rapaz, nesse carnaval e na... só vai, mas tem que usar. Só vou pra cama, se pode camisinha. Só vou pra cama, se pode camisinha. Só vou pra cama. E que tal se a gente tocar isso aqui? Meu grande parceiro Jean Artes, ele tá na área, curtindo o suco, ele dá valor. Búfalo. O Búfalo está aqui, seguidores. Amapá do Maranhão. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Aqui. Ela está me chamando. O Búfalo está aqui. É um pinguim, é um pinguim. Quando o menino fala de amor, sei que ela vai se amar. Meu parceiro Márcio, é um cara assim. Lá do pinguim, entendeu? Ele tá na área, valeu. Com certeza vai se ligar. Revolução. Deve estar percebendo. Eu gosto de pegar. Deixa no batidão, Aninho. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Eu queria chamar a atenção das pessoas que estão no palco do nosso Búfalo. Por gentileza, descer do nosso palco. Até para não acontecer algum tipo de acidente que possa prejudicar você, tá bom? Eu queria chamar a atenção das pessoas que estão aí em cima do palco do nosso animal. Ficar de baixo pra curtir a festa, pra gente levar até altas horas essa festa maravilhosa aqui no Amapá do Maranhão. A gente vai tocar mais uma! Toca as marcantes, a galera enlouquece. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual. Agora é o Búfalo do Marajó. Me traiu. DJ T. Funk. Um jeito de amar. DJ Rione. Os diferenciados. Pra te reconquistar. É só uma fase. Já já passa. É uma fase, vai passar. Olha o Vladimir da resenha VIP. Ele, o Leandro, o Denilson. O Jalisson do Primo da Farra. Eles estão aqui. Búfalo. Chifrada. O Búfalo. Búfalo. Búfalo. Búfalo. Thiago Sampaio, Bruno Lima, gravações. Hoje tem Caribe, junto com Mauro Son. Segunda-feira, Porto de Marés. Terça-feira, Guanabara. Lá no Bloco dos Invictos. E na quarta-feira, Bloco do Alho no Mangueirão do Samba em Marituba. Olha o Alaf Júnior e os amigos de Gurupi. Me diga como esquecer. O Bengola. Como não? E o Márcio. Eu sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro. Pegação, arrumar no trabalho a partir do meio-dia, à noite, Dinho Pegação em Centro Novo e na terça-feira, aqui no Amapá, no Bloco dos Biriteiros, fechando o carnaval com chave de ouro. Apoio W Rio Show e o Rafael Freitas. As loucuras dessa paixão despertou em meu coração. Olha o Thiago Tavares e o Gezinho, os maninhos da curtição. Deixa o som te levar. O Búfalo. A batida delirar. O Búfalo do Marajó. Ela vai te envolver. É a galera do rock. Deixa o som te levar. A batida delirar. A galera vai viajando. O nosso animal fazendo diferente. O Búfalo. Você não sai. Você não sai. Lamento não dá jamais. Olha o Jailson Ramos, não, os primos de farra. Você de Carutapera. Sai do meu pensamento. Não dá jamais. Fica sozinho, não aguento. E você não vem também, preciso. Pra se ligar! Porque você não vem também, preciso te encontrar na pororoca, vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. A pororoca, DJ Beto, tocou a canção pra nós. Eu fiquei só de mansinho, escutando a sua voz. Toca mais uma! Veneno é de Gurupi. Ele tá no suco, ele dá valor. Búfalo do Marajó. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas. Te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar. DJ Punk, DJ Rione. Aquecimento pro show. Búfalo. Meu grande parceiro Dudu, o nosso embaixador, o peito de aço. Ele tá aqui ao lado do Cláudio Rafael Cassian. O Búfalo. O Búfalo. Não te quero mais, pois agora eu sei quem és. Diferenciados por serem do jeito que nossos seguidores gostam. Encontrar alguém, imaginar uma paz. Alô, Dieguinho! Dieguinho da Al-Qaeda! É o homem que explode tudo! O nosso búfalo! Esse moleque tem moral! Uma paixão. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Búfalo! Tem um olhar. Desperta enfim uma emoção. Onde você está? Não vou aguentar. Agora é o Búfalo. Pra me divertir, dançar essa canção com meu amor. Toca DJ Brás, toca DJ, toca DJ, toca DJ, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, os BPM vão subindo, os BPM vão subindo, subindo, subindo, subindo, Maranhão. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, já! Chegou a hora de ouvir a galera. Quero te amar e ser. Só quem vai amanhecer no búfalo vai cantar. Dizer a você do meu amor. 3, 2, 1, canta! Diz, diz. Sofrendo e chorando por ti. Essa história tem búfalo! Búfalo! Sem você o tempo é longo. Chefe Fabrício! Esse é meu chefe! E ele tem moral! Não se engane! Você tá aqui! O Búfalo! Você é dona dos meus sonhos. Fica imaginando a tua boca dizendo assim. O Búfalo. Vem pra mim. Você parece. Precisa aprender. O meu amor jogou fora. A vida continua. Eu vou vencer. Não esqueça um dia. Quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Tá bonito! Falou. Olha a galera do bloco, os putões. Eles estão aqui curtindo nossa revolução. Obrigado. Búfalo do ao lado direito. Sei que foi tudo engano. Ai, deixa eu te falar. Os maninhos da curtição. Esses são velhos agora. Pena que a gente se perdeu. Eu te machuquei, você me desprezou e o nosso amor. Você quis assim, eu te dei o meu carinho e o meu amor. Você me magoou. Pra aquele cara que vacilou com a primeira dama dele, e ele vai pedir perdão pra ela agora. Canta! Tá lindo! Vai a loucura! Esse é o Búfalo! Búfalo do Marajó. De 4 horas pensando em ti, quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Sabe como queria tanto te conhecer? Diz! Com os super telões e a metralhadora. O Búfalo do Marajó. Quem sabe bota o bracinho pro alto e faz um chifrinho. As principais, Rione Punk, detonando aqui no Búfalo. Búfalo do Mar. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda. Olha o Emerson Luciano, o Faísca Vida Louca e o Léo Nilson. Sasakshu! Nunca pensei que pudesse chegar. Os nossos botões estão na área! A loucura que deu certo! Os primos na folia, eles estão desde cedo e vão terça-feira lá pro bloco do Chifrão pra curtir a carroça e os DJs do Búfalo. E que tal se a gente tocar essa aqui? Quem vai amanhecer solta o grito. Búfalo do Marajó. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Uma vez que desse eu mereço. Mais uma. Só quem é filho de Deus, quem é da paz. Quem não deve nada pra ninguém, pode soltar a voz que eu quero ouvir. Que você tem outro alguém. Sei que não mereço enlouquecer. Olha o back, manda 23. Ele e os maninhos da curtição. Junto com meu parceiro Luiz Domingues. Que você tem outro alguém. Júlio de Cedo, Maranhão, solta a voz! Solta a voz, já! Sempre diferenciados por serem do jeito que nossos seguidores gostam. Obrigado, meu amigo Patrick. Hoje ele tá ao lado do sul, que ele dá valor. Ele diz: eu já tava com saudade do Búfalo. Búfalo. Sempre. Solta mais um! A galera viaja! Búfalo do Marajó. Mais tarde, fala pra mim que eu quero te ouvir. Eu e ela. É o Diego da Okaida. Ele sim. O Búfalo do Marajó. Joga o bracinho pro alto, faz o chifrinho, faz o chifrinho. O Búfalo está aqui, seguidores. Os Prime Doidão! Belo dia no Brasil. Sazak Show Ghost! Para Sazak! Parte. O Rafael Cassiano já tá prontinho ali, lá no House Mix. Só é chegar lá com o Totó e adquirir o seu. Fala pra mim quem é que tá aqui. O Búfalo do Super Dinâmico. Vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. ficou em casa, mas me falaram que a pé é o bicho. E eu brotei só pra ver a safada fazendo ele. O búfalo. Oi, oi, com o bumbum, ela arrasta. Na quadra, ela arrasta. Aqui na pé, ela arrasta. Na quadra, ela arrasta. Oi, com o bumbum, ela arrasta. Na quadra, ela arrasta. Olha as meninas curtindo o Búfalo. Beijo pra você. Nossa grande amiga Aline. Alô, Aline. Os diferenciados aqui. O Búfalo do Marajó. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. O Búfalo e... Da escola. Da bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Ai, droga. Ai, droga. Sempre. O Búfalo do Maracanã. Tudo bem que eu vou levar essa pra Viera. Olha o Railan, ele e o Milo. Tudo bem que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapapá. Solta o um grito! Papapapá, checadela. Vai, vai, perereca. Vem, perereca. Vai, vai, perereca. Vai, vai, vai, perereca. Vem, perereca. Vai, vai, perereca. E quando toca essa no baile, é pra você suarizar. Ô, bum! De quatro, joga na cara. Atenção, minha equipe de apoio. Aqui na frente, rapidinho do animal. Bota a mão do bacubaco, tira a mão do ruco, bota a mão do bacubaco, tira a mão do ruco, bota a mão do bacubaco, tira a mão do ruco, bota a mão do bacubaco, tira a mão do ruco, bota a mão do bacubaco, tira a mão do ruco, bota a mão do bacubaco, tira a mão do ruco, bota a mão do bacubaco, tira a mão do ruco, bota a mão do bacubaco, tira a mão do ruco, bota a mão do bacubaco, tira a mão do ruco, bota a mão do bacubaco, tira a mão do ruco, bota a mão do bacubaco, tira a mão do ruco, bota a mão do bacubaco, tira a mão do ruco, Maranhão vai à loucura! O Búfalo do Marajó! Hoje no baile da Pinha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Só quem vai acordar depois do meio-dia e bota o bracinho pro Aldo! E canta! Hoje, para na gaiola, fica de marola. Senta por cima. Do jeitinho que ele gosta, vai ficar chapado. Eita, que o negócio tá bom aqui do outro lado, maninho. Toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma. Beijo pra gente, sou lá no estado do Pará. Curtindo, curtindo. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Me solta. Quem é que tem um amigo bumbum de alho aí? Aponta pra ele! Aponta, aponta! E fala assim pra ele, ó! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, que me solta, porra! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Olha isso aí, me solta, porra! Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu dança, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola. Ai, ai, ai, ai. Bota elas pra mamar. Mas é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem. Fala. Aponta pra aquele teu amigo. Aí eu vou ter que zoar. E tu sabe quem ele é. Diz que ela mamou. Aponta! Eu vou ter que zoar. Aponta e canta! Mamou. E aí?

006. Fez a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cara vez. Vai, faz a fila e vem uma de cara vez. Vai, faz a fila e vem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Os homens que deixaram as mulheres pra curtir esse carnaval solteiro, dá um grito aí. As mulheres também que vão passar esse carnaval solteira, dá um grito aí. E quem é que vai ter saudade do ex ou da ex quando acabar esse carnaval? Vai cantar assim agora, já! Que saudade da minha ex. Que saudade. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Agora vocês vão cantar assim. Vai, vai, vai, vai. Eu quero é que a minha ex vai, vai pra puta aqui. Vai. Então, Bruno! Moleque é liso. Quem diria? Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. E aí, maninho? Quem diria? Olha o funk! E quem tá solteiro é... Começa a debochar. Fiel olha. Sala aquecimento pro show do animal. Solta aquela aí pra novinha rebolar. Olha o funk, olha o funk, olha o funk. O Búfalo está aqui, seguidores. O Búfalo. Sentando, vou sentando, quicando, vou sem parar. É o bonde das maravilhas, bonde das maravilhas. É o bonde das maravilhas, fazendo os homens pirar. Quem quer ver o show do Búfalo aí, bota o bracinho pro Aldo! Quem se garante até 6 da manhã, dá um grito! Quem vai fazer muito amor nesse carnaval? Hey, said our hustle's work is never through. Joga a mãozinha pra cima, ei! Deixa tudo dos curinhos, dos curinhos. Joga o bracinho pro alto, balança pro lado, balança pro outro. Bruno Lima fazendo a boa e sai do chão, e sai do chão. Vai pirando o cabeção, baralhão. Atenção, Edna Karen! Seu pai tá à sua procura aqui no Búfalo, tá bom? Atenção, Edna Karen! Tá aí no House Mix, é? Búfalo está aqui sem. Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.